aproximação, chame torre 1186. 386, tá 344. Santos 732, autorizado o táxi para o portal 9 via Juliette. Juliette 9, obrigado. Voo no 605, copia. Pronto para copy. Voo no 605, autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela rota Pêrsola 14, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita, saída da EL, transição Bless, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5052. Galeão 360, Pêrsola 14, decola da 10, curva direita, da EL Bless. Controle 1935, torre 1086, 5052, transponder. Correto, chame para acionar no 605. Trabalhando. 1923, controle. Chame centro agora, frequência 1288. 288, gol 1923. Salvador, bom dia, TAM 3304, informação Papa 360, Brasília. TAM 3304, aguarde a cópia, o altímetro 10, 16. 10, 16, teria saída prevista para nós? Para gole, transição Ofito. Gole, Ofito, obrigado. Prossiga. Você poderia confirmar por gentileza, está em vigor notando os 1.200 metros a partir das 12h10? Afirmativo, ele está em vigor, porém nós já recebemos a coordenação da infraero que não haverá obras no dia de hoje. Afirmativo, então fica só de 90 metros, correto? Não, de 90 metros já deixou de vigorar. A pista está operando em toda a extensão. Muito obrigado. No solo 00, livrando do Puno 21-19. Puno 21-19, até logo, tá 3-4-5-4. É. Salve, Salvador, bom dia, tá 3-4-5-4, livro. Tá 3-4-5-4, táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa, reporte para a Juliette, tá 3-4-5-4. O Gol 923, operação para separação de tráfego, mantém a prova 260, limite dessa prova será afastado sem milhas de Salvador e após ação em Palhaço. Pistão no 7, Alfredo Juliette. Vamos para ingresso. O Alfa Vista Juliette. Gente, aguarde a coordenação. O altímetro no 0,16, quilo eco novembro. Mantenha a escuta aguardando coordenação. Obrigado, senhor. Autoriza acionar, eu não sei se você autorizado o acionamento, aguarde a cópia. Obrigado, vai acionar, pode chamar a acionamento, tá bem. 3454 Datão, autorizado o táxi para o portão meia dúzia via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette para meia dúzia, está 3454. Zero, bom, Fernando, I have information, papá. Roger. Afirmativo, cotejamento correto, informe que as frequências alternadas de situação 288 e 1325. Código A Sagaz, em Sagaz de Alta na Brasília, 1230, caso apareça a minha informação no 923. Salvador, Vitor Bravo Oeste, finalizado o rebote, grato, bom dia. Gente, bom dia, Vitor Bravo Oeste. Solo, bom nome 0523, pushback, estrenamento. Bom nome 05, autorizado no número 3, informe para o táxi. Camarada táxi 605. Salvador, o quilo eco novembro já está acionado, quando possível, aí para iniciar o táxi. Gente, aguarde, quilo eco novembro. Pelo Eco November, cópia. Pronto, prossiga. Pelo Eco November, autorizado para Serra November, Mike Eco, a 1.000 pés, decola da pista 1.0. Após a decolagem, curva esquerda, manterá 1.000 pés no corredor forte, controle Salvador em 1.19.35, torre 1.186, acione 0.1.15. 0.1.15 no transponder, o Pelo Eco November, autorizado Serra November, Mike Eco, via corredor forte a 1.000 pés, 118.30 a torre, o controle, poderia confirmar? A torre é 118.6, 1.186, e o controle 1.19.35, reporte para o táxi, Pelo Eco November. 118.6, o controle, a torre 118.6, confere, e o controle, poderia confirmar? 119.35. 119.35, obrigado. Só confirmando aí, senhor, decola com curva à direita, não? Pro perfil do corredor? Não, o senhor vai decolar com curva esquerda. Curva esquerda pro corredor forte, a 1.000 pés, mantendo 1.000 pés no litoral. Afirmativo. Decolado da pista 10.10 com curva esquerda, confere. Obrigado. November, está pronto pro táxi. Correto. Quilo Eco November, autorizado o táxi via parte 3, após Juliette e Alfa, no ponto de espera 118.6. 118.6, livre táxi via corredor. Via taxiway Alfa, confere após Índia, Charlie Bravo, tem o ponto de espera? O senhor vai taxiar pelo parte 3, sair do parte 3, ingressando na Juliette, após Alfa, no ponto de espera 18.6. Parte 3, Juliette, após Alfa e 118.6 após, obrigado. Claro. Solotan 3859, muito bom dia. Bom dia, 3859, aguarde Curitiba, nível 360, altímetro no 0,6. Sente na sua escuta, aguardando Curitiba, sente na papá, o 3859. Ok, como é o papá? Fale Negativo, nível 200, autorizado acionamento, com dois a bordo, chame para o táxi. Prosseguir em frente, ingressar na primeira interseção à sua direita, após Alfa, no ponto de espera 18.6. Ok, entendido que em frente, após primeira, à direita, após Alfa, até o ponto de espera. Vai, novembro. Correto. Bono 605 para o táxi, 4 horas e 5 de autonomia, alterna Campinas, 158 a bordo. Alfa 320, manifestação, tráfego adicional, 11 horas 81 milhas, rumo posto, tráfego de subida 360, passou Alfa 320. 1982, informação tráfego. Afirmativo, copiando 3304. 3304, autorizado Salvador Brasília, o nível de voo 360, pela rota Pêsulo 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Ufito, controle 119.35, torre 1186, acione 5054. Era Pêsulo 17, decola pista 10 com curva direita após. Gole, transição Ufito, controle 1935, torre 18.000, transponder 5054, TAM 3304. Correto, chame para acionamento 3304. Chamar a TAM 3304. Tono 7, o vento de variável com 2 nós, ajuste no 0, 16. 118.6 agora, aqui da Conovenda. 118.6, obrigado pelo trabalho, Conovenda. Ska 6311, send and maintain 2000, altimeter 1016. Send 2000, I want to maintain 1016, I'm back to 6-1. Ok, ponto de espera. Seguinte, corredor forte, vai manter posição, guardando. Tem posição e aguarda, Conovenda. Zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5055. Curitiba então está aprovado, nível 360, Aperuísque 58, decola da 10, curva direita. Gole Gonza é a nossa saída, 1935 controle de Salvador, 18.6 é a torre, 5055 transponder, seu TAM 3859 que está na posição 07. Correto, chame para acionamento 3859. Chamando acionamento 59. Decolagem variável com 3 nós, 10 no meio no ajuste. Ativo. Bom, 1605, pode esperar pronto. 1605, mantém a ponte de espera guarda. Mantém. 2, terminada, ao cruzar o 200, chamado para o posto seguro, 209. Aqui, o Kilo Eco November decolou 12, curva agora à esquerda e agora de transferência, controle. Esquerda aguardando, November. Alfa Vitor Juliette decolou 12, ingressa a perna do vento da pista 10 e chame para cruzar final 28. Ingressa a perna do vento da 10, chama para cruzar a 28, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, chame táxi. Para. Vou no 605, ali mantém. Ali mantém, agora no 605. Está autorizado o DNA, que é o que é o controle. 119-35, bom voo. Cruzamento, 119-35, ao Alfa Vitor Juliette. Kilo Eco November, tendo a CL 1935, bom voo. 119-35, boa, November. Controle de Salvador, boa, está passando o Kilo Eco November. Leco Novamba, submantenha mil pés, reporte limite CTR Salvador. Repatrando o bico CTR Salvador, agora. Chané, Avianca 6311, reduce for approach speed. Reduce for approach speed, Avianca 6311. Chané Brasil, 23, Avianca 6311. Romeu Bravo, estacionado, está pronto para o dado. Positivo, chame para ingresso, pista no 7, Romeu Bravo, Oscar. Mantenha mil pés. Ok. Alfa Vitor Juliette, submantenha mil pés, corredor forte. Mil pés, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Fono 605, autorizado a decolar da pista 10, vento de 120 graus com 04 nós, ajuste no 0 no 6, informe Charlie no 50, setor noroeste. Sim, autorizado a decolar de Gono 605. Tony Romeu Bravo, está no ingresso. O meu Bravo Oscar ingressa a pista 17, chame lá de pronto. Corre, Avianca 6311, final embaixo para baixo. Positivo, Avianca 6311, aguarda a autorização de pouso, 120 graus com 4 nós, ajuste no 0 no 6, pista no 0 operando em toda sua extensão. Sente, Vianca. Qual é a posição 07? Autorizado, reporte táxi 3859. Chamada táxi 59. Avianca 6311, autorizado pouso, 130 com 04. Ele pouso, né? Bono 605, decolou de Salvador a zona 6, controle 1935, bom voo. 1935, modião 605. Mais dois minutos para sublimar a sua CTS, se gostaria de manter 500 pés autorizados. Pesado sobre o mar, Kilo Eco November. Sobre o mar, 500 pés, November. Estimando mais 7 minutos para o pouso. Controle, bom dia, Gono 605, decolado. Gono 605, contato radar, subiu, mantenha nível 3620. 360, Gono 605. São 3663, autorizado táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, 118.6. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118.6. Grato, bom trabalho. Igualmente. Oscar, está autorizado a decolar da pista 17, vento de 130 graus com 2 nós, ajuste 10 no 6. Oscar. 3-1-1, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, vai aguardar para a ingressão principal. Partiu, senhor, na Alfa, aguarda antes da Juliette, Avianca Brasil 6319. O TAN 3859 estacionado para o táxi pronto com o POB de 181 e 4 horas e 15 de autonomia com Campinas alternando. TAN 3859. TAN 3859 autorizado o táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da 10, 118.6. Afirmativo, Juliette e Alfa no ponto de espera vai chamar Torre 18.6, TAN 3859. Bom dia. Bom dia. Indiamaique Alfa, prossiga. Indiamaique Alfa, autorização, senhor. Está na HDR Star, 02 a bordo. Aguarde a coordenação, altímetro é 10 no 6, Indiamaique Alfa. Sim, 10 no 6, Indiamaique Alfa, está na guarda. No ponto de espera da 10, pronto. 3B63, a linha e mantém. A linha e mantém. É, eu lhe falei já. Você tá esquecendo os amigos? Desculpa, é a idade. Tá sentindo a diferença na razão, né? Verdade, tá melhorando. É. Comprando o Fluente November? Agora clareza 5 em intensidade 5. 5 baixos, graças. Uno 605, controle. Chame centro agora, frequência 1288. 288, bom dia, 605. Bom dia. A 3602, desse mantenha 2000, altímetro 10, 16. 2000, pés 10, 16, tá? 3602. Voo 1982, desse mantenha nível de voo 040 na chegada à maré. 040, chegada à maré, 1982. Agora, positivo, autorizado a decolagem, vento variável com 3 nós, ajuste no 016. 10 no 6, variável com 3, está autorizando a decolagem, está 3.063. Ponte para a cabeceira 10, para a decolagem está pronto. Positivo, ingressa, a linha mantém, aguardar 3 minutos de separação. Afirmativo, a linha mantém, aguardando 3 minutos, está na 3859. Sierra, autorizado na 1243. Oscar, autorizado radial 247 de Salvador. Oscar. Os 23, chama controle em 119.35, por favor. 1935, muito grato e bom trabalho. Peço na saída Gole, na sua escuta agora. 3663, vigilância, submantenha nível 340. Direto 340, sem restrições, ou está 3663? Para Oscar, controle. Na escuta. De centro Recife agora, frequência 1288. 1288, até daqui a pouco, fazer umas 3 hoje dessa. Valeu, Oscar, te aguardando aqui, um abração, Ferraz, boa viagem. Beleza, Filipão tá arrebentando, hein? Obrigado, tá chegando aqui na terça-feira, pra descansar. Beleza. Tô na torcida por ele. Obrigadão. Seu Mike Alfa, apenas confirmando, seu plano é Yankee? Negativo, você sai bizonha, Mike Alfa. Alfa Vitor Juliette, prossegue. A gente irá ceder para que altitude? É, vai bater entre 1000 e 2000. Gente. Voo 9982, vê se mantenha 2000, altímetro 1016. 2016, 9982. Decola da pista 17 com curva à esquerda, na saída Momo, Albo, após direto. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5007. Acima, ativa atualizada, marca o 1106. Decola com a esquerda da 17, saída Momo, transponder 5007. Correto. Para o táxi, chame 118.6, Índia Mike Alpha. 118.6, chamar Alpha. Brasília, 9543, opção 10, nível 360, 9543, nível 360, porta Sagaz, até nível 60, Brasília.